O tema a ser colocado aqui hoje é Corpus Christi. É um tema que muitos vão se perguntar o que tem que ver com espiritismo ou com casa espírita, Corpus Christi, né? Que é uma festa eminentemente católica, apostólica romana. Mas a gente não pode esquecer que todos nós, de certa forma, fomos criados, educados dentro da Igreja Católica. Então, o Espiritismo não é aquilo que outras religiões ou outras seitas ou outras crenças religiosas ou fé religiosas pregam. Não existe aquilo que se chama de proselitismo religioso no Espiritismo. No Espiritismo não existe uma tendência de achar que nós estamos certo, que nós vamos criticar essa ou aquela ação, ou aquela festa, ou que seja aquilo que for, de qualquer que seja fé religiosa, de qualquer que seja igreja ou religião. Mas vamos falar um pouquinho da história do Corpus Christi. O que afinal das contas, é o Corpus Christi? Da onde que surgiu isso? Tem muitas poucas pessoas que sabem como é que surgiu essa questão de Corpus Christi. Na verdade, aconteceu, a primeira ideia surgiu lá em Paris, na França, em 1200, naquela época, até 35, 40 anos atrás, mais ou menos. Vocês sabem que o padre, ele rezava a missa de costas, virado de costas, para todos os fiéis. Já naquela época lá, existia uma ideia, existia uma dúvida dos fiéis e das pessoas que iam na igreja. Afinal das contas, o que acontecia com o padre de costas? Ele não interagia com o público, com os fiéis, que nem acontece hoje. Então, começou a surgir um certo ar de mistério sobre como é que existiria essa questão eucarística, como é que existiria, como é que seria esse Cristo simbolizado na hóstia que dariam para os fiéis, né, na hora da consagração da hóstia e quando eles vão comungar, que se chama, né? Então, naquele ano, em 1200, lá em Paris, numa das paróquias lá, o padre, pela primeira vez, ele ergueu a hóstia, dizendo que aquilo lá simbolizava o corpo e o sangue de Jesus, que aquilo lá simbolizava Deus, Jesus Cristo, a entidade crística de Jesus. Nessa época, aí, mais ou menos, em 1209, teve uma freira chamada Juliana, e ela começou a ter umas certas visões. Durante 30 anos ela teve visões. Provavelmente ela era uma médium. E ela tinha visões de um ar, de um, digamos assim, tipo uma lua bastante grande, dizia, né? Pelo menos está na história. E que no centro dessa lua branca existia um ponto, um círculo negro. Naquela época ela levou essas informações para um bispo, que depois se tornou papa, o Papa Urbano IV. E esse bispo, ele conversando lá com todos os chefes da igreja da época e tal, ele achou que esse ponto negro dentro daquela lua prateada, que seria aquela bola prateada que ela enxergava em suas visões, ele achou que esse ponto negro era a falta de uma festividade, a falta de uma comemoração que comemorasse, digamos assim, que fizesse, digamos, uma homenagem à hóstia, à questão crística propriamente dita, à hóstia consagrada. Criou-se, então, lá em 1209, pelo Papa Urbano, que antes era bispo, criou-se, então, a ideia do Santíssimo Sacramento, lá em 1209. Ele estende essas ideias de 1246 até 1264. Então, naquela época, estenderam essa ideia para a todos aqueles que estavam aí ao redor, França, Alemanha e outros lugares aí na Europa, é claro, né? E eles conseguiram naquela época instituir essa festa do Santíssimo Sacramento. Em 1311 até 1313, aconteceu aquilo que se chama de concílio. O concílio é uma reunião de bispos e cardeais de toda aquela época lá. Claro que só tinha a Europa na época, né? Então, o Papa Clemente V, ele difundiu mais ainda essa história do Santíssimo Sacramento, instituindo, então, propriamente dizendo, a festa de Corpus Christi. Isso é mais difundido ainda, eles precisavam fazer isso aí, porque, de certa forma, era uma maneira de ter até um certo poder espiritual e temporal da Igreja Católica. Em 1545 até 1563 aconteceu aquilo que se chama de Concílio de Trento. Então, nesse concílio, se torna obrigatória, praticamente obrigatória em todas as cidades onde existem igrejas, e naquela época todas as cidades existiam igreja, se torna obrigatória aquilo que se chama Procissão de Corpus Christi. Vem daquela época, então, essa tradição, já lá de 1200 até 1500, essa Idade Média ainda, né? Essa ideia de enfeitar as ruas, de enfeitar as casas para homenagear Jesus Crístico. A ideia de Jesus simbolizado na hóstia consagrada. Por que que naquela época, principalmente com o Concílio de Trento, aconteceu isso? Naquela época já havia acontecido a separação das duas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Reformada do Martinho Lutero. Só que vocês sabem que os reformistas, os reformadores, a Igreja Luterana, os reformistas, a Igreja Protestante, eles não pregam essa ideia de Jesus consagrado na hóstia. Portanto, naquela época, os protestantes, eles não apoiavam a tese de Jesus simbolizado na hóstia. Aquela hóstia em que as pessoas vão lá e comungam. Certo? Que o padre dá. E hoje os ministros da Eucaristia. Bom, então exatamente por esse motivo que existia aquela divisão na igreja, naquela época aconteceu esse tipo de concílio de Trento, que afirmou mais ainda e obrigava ainda mais os católicos a fazerem as procissões. Atualmente, a festa hoje existe uma ideia que se chama de caráter litúrgico. E existe um código lá nas leis canônicas da igreja, muito interessante, que é o Código de Direito Canônico, que confirma, vejam bem, eles confirmam a validade das exposições públicas da Eucaristia. O que que é? Aquilo lá que o padre, quando faz a procissão, vai com aquele que parece um sol, é tudo os raios, né? É uma, tipo um cálice, só que no meio tem uma hóstia e depois tem todos os, tipo uns raios que saem. Aquilo aí é simbolizado, então, segundo uma lei canônica, simboliza exatamente a ideia de que ali está Jesus Cristo, simbolizado por aquele símbolo. Então, essa é a história, mais ou menos, por alto, do Corpus Christi. A ideia de enfeitar ruas, de enfeitar as casas, também é uma ideia de, digamos, de que se deve homenagear Cristo, o Rei, digamos, Cristo, o grande mestre, né, que seria o grande idealizador do cristianismo, pelos papas, pelos bispos, pelos cardeais da época que instituíram essa ideia. Deve-se aqui colocar uma observação que Jesus nunca pensou nisso. Isso é uma ideia que veio da Igreja Católica Apostólica Romana lá de 1200. Então, eu lembro que até uns 40, 45 anos atrás, pouco se enfeitava de ruas em Flores da Cunha. Alguma coisa. O que acontecia era que nas casas onde o Santíssimo Sacramento passava, se enfeitavam as casas. Colocavam colchas, as melhores colchas, melhores quadros da Sagrada Família, outros quadros bonitos para fora de casa, fora das janelas. Então, essa era a ideia na época de como era recebido e como era tratado a passagem de Jesus, simbolizado pela hóstia, pela Santíssima Eucaristia, que seria aquilo que eles chamam de Santíssimo Sacramento. Então, mais ou menos, se nós hoje formos falar com, eu diria que 80% das pessoas que estavam hoje aí, né, na ideia da missa, de Corpus Christi e tal, pouco sabem da história. Então, seria interessante saber da história de Corpus Christi, né, e que isso é instituído pela Igreja Católica, e essa missa, inclusive essa celebração, ela tem que ser concelebrada. Ela não pode, ou não deveria, pelo menos, desde o início, de quando se iniciou isso, ela não pode ser só celebrada. Celebrada quer dizer só por um padre. Ela tem que ser concelebrada, dois ou mais padres. E isso, se vocês forem em qualquer lugar, vocês vão perceber que acontece isso. É uma concelebração de Cristo Eucarístico. Então, para todos aqui terem uma ideia da questão de Corpus Christi, essa ideia principal, é essa história do Corpus Christi, que devemos, sim, respeitar. Por quê? Porque nossos avós, nossos pais, de certa forma, nós também participamos muitas vezes dessas procissões. E hoje se tornou também, inclusive, uma atração turística, tem o lado bom, sem dúvida nenhuma, porque verdadeiramente são verdadeiras obras de arte, arte plástica, né, nas ruas. E esse seria o significado principal de Corpus Christi na história, simbologicamente falando. O interessante não é somente o significado simbológico, o interessante é o sentimento, a ideia que é repassada a todos os fiéis que lá vão, que é um sentimento de humildade, de caridade, enfim, um sentimento cristão. Então, tudo aquilo que é falado, que é colocado dessa forma, em qualquer que seja a religião, em qualquer que seja a igreja, sempre soma pontos positivos, mesmo sendo um cerimonial, mesmo sendo um ritual religioso, mas é algo que realmente faz com que as pessoas que estão lá pensem, raciocinem, vão para casa, reflitam sobre tudo aquilo que é colocado nessas festas religiosas, né? Então tem Corpus Christi, na verdade, se vocês vão perceber, e se vocês lerem, vão se informar, a Eucaristia ela não é só festejada ou homenageada no dia de Corpus Christi. Na Quinta-feira Santa, existe a Sexta-feira Santa, existe a Quinta-feira Santa, que também tem um certo momento lá na missa, que também existe uma homenagem à hóstia consagrada. Mas eles acharam naquela época lá que era necessário também haver uma festa homenageando o Santíssimo Sacramento, que seria o símbolo vivo de Jesus. Então é isso. Obrigado.